Da zona leste da cidade, monstro com nome de santo. Vem chegando mais um grito de revolta contra a patifaria, maldade, hipocrisia, DVC. Pede licença pra chegar e ficar, somar rap nacional no ar. Se liga aí, mano T, locutor R de JD. A boca é essa, não embaça, eu tô com pressa de falar, de rimar. É muita coisa, não dá pra guardar. Pode se preparar, pode demorar, mas uma hora a bomba vai estourar. Nosso aprendizado, formado na quebrada, sem conversa fiada, no gueto, sem medo de nada, com maior respeito pelos que já estão na parada. Viemos pra ter nossa posição conquistada. Aí maluco, chega aí, passa um pano, mó satisfação conhecer mais um mano. De repente tá se perguntando, DVC, o que significa, o que quer dizer? Dignifica nossa banca, revelar pra você. DVC, mano, DVC, quer dizer Diário da vida do cotidiano.